Tudo que eu sou eu devo a ti. És o meu presente, o meu porvir. Não há nada em mim que seja bom, fora aquilo que já transformou. Graças a Deus que Deus é um Deus de variedades. Fez orquídeas vermelhas, azuis, lilases, que são capazes de exalar certo odor, que faz bater mil vezes a asa de um beija-flor. Quando todo o suficiente criou a natureza, fez que a fauna e a flora refletissem sua grandeza. E em silêncio o sol levanta, nunca traz, enquanto a lua do outro lado do mundo governa as águas. Arquiteto do multiverso deixou expresso seu regresso. O processo de um acesso está expresso por completo. Não é complexo, é simplesmente crer. Há muitas coisas aqui, irmão, que não podemos ver. Não vejo açúcar no mel, não vejo o ar que eu respiro. E pra senti-lo necessito de um outro sentido, irmão. A fé não é imaginação, não é razão, emoção, mas tá baseado em perdão. É o super sentido que me conecta com Deus, o único verdadeiro Elohim, Deus dos hebreus. Mais sublime que os céus, mais profundo que o mar, mais presente que o ar, não posso nem comparar. É o Pai que a eternidade criou, o infinito, e tem prazer em habitar num coração pequenino. E me fez um pregador, rimador e poeta da Bíblia, pra exaltá-lo em rimas. Meu Deus, eu me rendo a ti, a ti, a ti. Meu Deus, eu me rendo a ti. Meu Deus, eu me rendo a ti. Meu Deus, eu me rendo a ti. Eu sou, eu devo a ti, Jeová chamar, Jeová Nissi. Não há nada em mim que seja bom, Jeová Jiré, Jeová Shalom. Meu Deus, eu me rendo a ti. Meu Deus, eu me rendo a ti. Meu Deus, eu me rendo a ti. Meu Deus, eu me rendo a ti. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Cuida de todo o multiverso, ainda tem tempo pra mim. Pai, me perdoa pelas vezes que eu não fui um bom garoto. Ai de mim se tu não fosse misericordioso. Rendo graças ao teu nome, pois eu sei, é tão sagrado. Obrigado, Deus, por me ter revelado. Eu sei que muitos dos profetas desejaram viver nesse dia, no desvelar da tua Bíblia. Meu Deus, eu me rendo a ti. Meu Deus, eu me rendo a ti. Meu Deus, eu me rendo a ti. Meu Deus, eu me rendo a ti. Hoje, tudo que eu sou eu devo a ti. Jeová chamar, Jeová Nissi. Não há nada em mim que seja bom, Jeová Jiré, Jeová Shalom.